234, chame o controle, 1208. 08, então boa noite. 8-5143. Salvador, vamos 869, boa noite, cruzando 2000. 869, contato, radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360 na Arbor, do 1869. Confirmando o controle 120, decima 8, transponder 5143. Copiado, obrigado. Confirma o 4206, o transponder. É, controle 120, decima 8, transponder 5143. Botão 8, chame pronto. Chama lá. Trip 54 no 5, autorizado a decolagem, 1 a centena, 14 nós. Cliente iniciando 54, 1 no 5. Trip 5415 decolado aos 37, chama o controle, 1208. 1208, 5415. 5567, autonomia alterna, Ribeirão Preto. 3567, livre até o ponto de espera, 18.6 torre, 1010 o ajuste. Finalizado até o ponto de espera, torre 1862, 1010. Muito obrigado, ótima semana aí a todos. 3567. Decolou 37, 208, trip. 500 pés com referência visuais, Rui Foral da Barra, o Romeu, Fox Trot Lima, reportando Foral. Ah, 5, saída Coral. Botão 8, tá livre, chame táxi. Agora pra cá. Falou, boa tarde, Sonar 6201, ISO 360 para Rio de Janeiro Galeão, telefone ataque. Autorizado, 360 Galeão, decolagem da 10 com curva à direita, da Eulida Bridge, AP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, faz conforme. Controle 120, decima 8. 5135, o transponder chama 6201. Autorizado 360 para o Galeão, decolado a 10 com curva direita, Dael, Eta Bride, Upa Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, 120, decima 8, 5135, o transponder, está na portão 4. 4, seguinte, chame pronto. Preparado. Solo é o 4206? Prossiga, 4206. 2 minutinhos na posição, por favor. Gente, informe iniciando. Reportaremos. 143, no solo aos 40, solo 219. Solo 219, é 148. Torre Salvador, muito boa tarde. Dando 567, estamos prontos. 567, boa tarde. A linha decola da 10, vento uma centena com 14 mais. Estão 01. Alfa Juliette para 01, Fernando Alfa 3. Romeu Foxtrot Lima, prossiga na linha do litoral, reportando Pituaçu. Voo 1869, restrito pelo centro Recife ao nível 340. Chame agora o mesmo em 1260, alterno 288. 260 no 288, restrito ao 340, no 869. Sendo o pushback dessa maneira. Tá livre, chame táxi. Fecha, decolado aos 43, controle 1208. 208, obrigado, uma boa noite, então 3567. Salvador, boa noite, Altan 3567. O Romeu Foxtrot Lima, acione código 0150. E 567, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída árvore. Direto ao 360 na árvore, tanto 3567. Salvador, é o tanto 3567? Prossiga. Possibilidade de voar direto é essa, TAN 3567? Afirmativo, direto é essa, 3567. Direto é essa, 3567, obrigado. Salvador, agora são as 1406, com 110 a bordo para Recife, alternando Maceió, com 2 horas de autonomia, ponto para Recife. Entendido, 110, 2 horas Recife? 106, desculpe, CAB. 106. Ponto espera 186, táxi via Índia, 186 Torre, 1010 o ajuste. Obrigado, táxi 186, ponto espera da 1-0. Lembro aí que Mike prossiga 1.500 pés via corredores, o altímetro no 0 no 0, reporte Interlagos. Como me recebe, Novembro Yankee Mike? Siga com referências ISO no 1500 pés, via corredores, o altímetro no 0 no 0. Reporte Paripe, Novembro Yankee Mike. No 166, desce para 2 mil pés, está autorizado ali a X-Way, reporte localizador. Autorizado X-Way, portaria localizador. Passando através do parque de Pituaçu, meu Foxtrot Lima. Meu Foxtrot Lima, chame torre 1 no 8, desse 166. 18-6, meu comandante, graças. Torre de Salvador, meu cordial, boa noite, Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Tem voo, confirme? Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima, passou através do parque do Pituaçu. A intenção é pouso direto, bate 5 BTA. Ok, agilize então, aproximação EBTA. Ok, da presente direto EBTA, agilizão no máximo possível. Vento de 100 graus, 14 nós. Chame na curva final para a EBTA. Romeu Fox Lima. Positivo, agilizado Romeu Fox Trot Lima. A presente vai manter a incrível velocidade de 120 nós até a curva final. A incrível velocidade, ok. Beleza, mas... Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4206, pronto, ponto de espera da 1.0. 4206, livre alinhar e decolar, vento de 100 graus, 14 nós. Livre alinhar e decolar, Azul 4206. Tá no INS completo, gol 1166. Gente, comandante, prossiga no ILS chamando torre 1-8, 3-6. 18-6. Iniciando a colagem azul 4206. Ok. Curso final, bate 5 BTA, Romeu Foxtrot Lima. Chame no solo, vento 100 graus, 11 nós, Romeu Foxtrot Lima. Chama na solo, Foxtrot Lima. Gol no 1166, tá na escuta? Gol no 1166, final embaixo em casa. Ok, continua a aproximação e redução e a voz de pista livre. Ok, guardando o Pistalista, o número 66. No solo 52, frequência livre, boa noite. TAM 3567, obrigado, uma boa semana, até a próxima. 52, controle 1208. 208, boa, 4206. Gol 1166, livre pouso, vento 100 graus com 12 nós, cheque trem. Vai, baixo, checado, livre pouso na 10. Gol 1166. Usando 1500 para o 350 na Fuca. Azul 406, contato radar decolagem, sou para o nível 350, saída Fuca. 350 na Fuca, 4206. Solo Salvador, 35464 para o curso da Castanhamento. Está livre, chefe. Solo 54, solo 121, decimal 9. Confirmando, solo? 121, decimal 9. É, 219. Solo com o 1166 aqui pra mim. 1166, portão 8, Alfa Juliette autorizado. 8, Alfa Juliette. Solo Salvador, o Pochelé 6201, puxa seu nome 4. O 4, aguarda um instante. Com as instruções. É, confirma? Aguarda um instante para o puxo. A 6201 está aguardando tráfego da TRIP, terminando o push no PAT 3, após passagem do tráfego da retaguarda, está autorizado o pushback. Após o TRIP, inicia. Solo para o táxi 3464, tem 4 horas e 20 de autonomia, 47 a bordo, alterna Salvador. Autorizado o trip até o ponto de espera da 10, via Índia, 1862, 1010 o ajuste. Autorizado via Índia para o ponto de espera, chama a torre 286, 3564. O 1166 vai ingressar na Juliette após passagem da TR da 3. Foi recortado. O 1166 da Gol, observa o trip, ingressa na Juliette após o tráfego. Isso, Juliette após o tráfego. Salvador 3569 para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi 5219. A linha decola, dá 1-0, vento de 090 graus, 12 nós, strip 5464. A linha decola, dá 1-0, strip 5464. Azul 4206, chame centro Recife, 2545, alterno 2005. 2545, 265, boa. Secundário 2685. 2085, boa. Lever Yankee Mike, autorizado a coroa da rotatória. Y 5464, decolado ao 58, chame o controle, 1208. 208, obrigado. 3 horas e 40, alterna Salvador. Trip 5464, contato radar na decolagem, saída PUCA 190. PUCA 190, 5464, quanto possível pro de Aracaju, por gentileza? Autorizado Jamon, Trip 5464. Jamon. Quadro decolado 59, o senhor avistou alguma ave morta na pista, confirme? Trip 5464 na escuta? Salvador, Oceania 6201, no painel do SAR. POB 156, 10340, Altera Guarulhos. 601, até o ponto de espera autorizado, informe que a pista está em revisão. Foi apontado colisão com pássaro. O ponto de espera chama 286, ajuste 1010. 286, ponto de espera, 1010. Oceania 6201. Então tem apenas o alternativa? 340, 156, alternado? Altera Guarulhos. Quente. Salvador, Oxalá 6201, no ponto espera da 10, pronto. Da Oscar, solicita a Vitória. Só o instante 4, 645. Aguardo, obrigado. Chame 286. Chame 286. O Finger, e agora, só agora que a gente ficou sabendo que talvez ele tenha colidido com o pássaro. Aí a Infraero tá fazendo uma inspeção aí. É, isso é um problema. Tem algum estimado? Não. Maravilha. Sou em Salvador, Papatango, November Yankee Mike, para a rotatória visual com o campo. November Yankee Mike, chame na final da 1-7, vento uma centena de graus, 1-4 nós. Chamará a final 1-7, November Yankee Mike. Salvador, Chané 6259. Boa tarde. Confirmo? Chané 6259. 6259, Guarulhos, só instante 4. Bora. Olha o trip 5464. Prossiga. Possibilidade de voar a Maceió, Aracaju? Aguarde, por favor. Ok, o Xenia 6201, a linha decola, vento de 100 graus com 12 nós. A linha decola no 0, 6201. Eita, tá, é o Leda Hildes. 1208-5163. Coluna 645, autorizado, Vitória 360, Perito 50. Decola do 1-0, primeira curva direita, Nadael Leda, Eudes. 1208, controle, e 5163, transponda. Correto, chame pronto, ponto 6. Chamar quando pronto, obrigado. Whisky Uniforme Mike, prossiga. November Yankee Mike, em livre pouso 1-7, o vento de 100 graus com 11 nós. Livre pouso 1-7, November Yankee Mike. Chame a 259, cópia. Proceda. Autorizado 360 Guarulhos, Dael Leda Bridge com curva direita da 1-0, após Bridge, Tampê Zulu no meia, Bravo até Zulu. Direto trive após conforme. 120, decimal 8. 5157. 360, autorizado Guarulhos. Vai decolar da 10 curva direita, é o Leda Bridge. Após Bridge, Jampo Zulu 16. Belo Horizonte, trive, depois direto Guarulhos. 208 é o controle, 515734. Chame para puxa. Chama. Papatango, Whiskey Uniforme Mike, o contato radar estabelecido, 42 milhas oeste do VOR de Salvador. Inicialmente, suba até o nível 160, aguardando coordenação com o centro para subida até o nível 280. Autorizada a proa de coral. Decolar o 07, chame o controle, 1208. 208. Restrições até o 280. Salvador, boa noite. O Xenai 6201, decolando na Dael, passa 1600. O Xenai 6201, contato radar na decolagem, estou para o nível 360, segue a Dael. 360, pode ir na esquerda. Esse uniforme Mike, qual é o motivo da aeronave? Entre. Salvador, o Oceania 620 no sentido, podia voar direto com a posição Leda? Autorizado Leda, Oceania 6201. Obrigado. Track, estacionar frequência livre. Trip 5219, autorizado a decolagem, 090 graus com 13 nós. Livre decolagem, 5219. Trip 5219, decolado aos 10, chame o controle, 208. 208, grato. Boa noite. Trip Salvador, Trip 5219. Trip 5219, contato radar na decolagem, saída Argos, suba para o 200. 200 na saída, abre a possibilidade de liberar da restrição? Afirmativo. Ciente, livre da restrição. Papatango, Whisky Uniforme Mike, sendo agora o centro Recife 1251, no alterno 3325. Põe, bom voo. Boa noite, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada Mari, QNH no 0 no 0. Zero, cinco, zero. Oceano 6201, Oceano Centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 13325. Trip 5464, Oceano Centro Recife, 12545, alterna 2685. 2545, 265, obrigado. 2685, a secundária. 2545, 2085, obrigado. Vou. Solo Gol 1645 para o táxi. 9:30 a bordo, 3:20, Campinas. Autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 186, ajuste 1010. Via Índia, 186, 1010, Gol no 645 para o táxi. Da 10, 10, reporte no través de Paripe, Oscar, uniforme. Ano 971, boa noite, acione identificação, para o nível 060, chegada a bordo. Só 3894, autorizada por Odiduna. Gol no 971, reduzindo 2409, número 2. Salvador, boa noite, voo no 645, pronto, ponto de espera da 10. No 645, a linha em decola, venda de 100 graus, conduz nós. A linha em decola, fica no 0, voo no 645. Então, 3894, deixa para 3.000 pés, que é legal no 0 no 0. 3.000 no 0 no 0, 3894. Ou no 971, deixa para 4.000 pés, que é legal no 0 no 0. 645, ao Zulu 9, 208. 208, boa. Drone Salvador, boa noite, chegou no 645. Zulu 645, contato radar na decolagem, chegou para o nível 360, saída da El. 360 da El, gol no 645. Autorizado, chama ataque. Gol no 971, reduzindo agora a 230. Então 3894, atualizado descido até 2500 pés. 2500 pés, 3894. Trip 5219, chame Centro Recife, 260, alterno 288. 260, 288. Então, 3894, vista para 2000 pés, autorizado, ILS, que sai capiceiro no zero, reposto estabilizado. 2000 autorizado, reposto estabilizado, 3894. 1971, vista para 3000 pés. 3000 no nosso setor. Mantenha os corredores, é o número 3 na aproximação, Whisky Oscar Uniforme. No 645, chame centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251-3325, voo no 645, boa. Fernando 259, avião no 65, 4 horas e 50, alterna galera. Estabilizou, 3894. 3894, 218 nesse momento. 18, bem, obrigado, bom trabalho. Um pouco. Fernando 6259, uma boa noite. Foi, Salvador, boa noite, tá 3894, estabilizado, final 1-0. 3894, cheque 3090, 12, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, chegará o trem, o 3894. Gol no 971, reduzindo com aproximação, desce agora para 2.000 pés, autorizado LF, que seja por 010, reposto estabilizado. 2.000, reduzindo, reposto estabilizado no 971. Embaixo travado, 3894. Confirma, 3894, chegou a ter contato. Autorizado o pouso, 3894. Autorizado o pouso, ficha 90, tá, 3894. Golo 971, complete a aproximação, foi agora 386. 86, bom. Whisky Oscar e uniforme autorizada pro agora direto da cabeceira no 7. Direto no 7, uniforme. Capatão Whisky Oscar uniforme, chama em torre, agora 186. Okay, obrigado, boa noite. Boa. Salve, boa noite, Whisky Oscar uniforme. 971 na guarda picha livre. Tirei 6259 e mantenha ponto de espera. Tá mantendo ponto de espera. Apoio agora o 971, boa noite, sinal, down no zero, baixar aprovado. Consciente, o 971 na guarda picha livre. Aguardando. Whisky Oscar uniforme, chama a torre? Chama a chama. 1010, o ajuste, vento uma centena com 14 nós. Reporte final 3 milhas no 7. Pará. Solo aos 32 ao livrar, solo 219, então 32, 94. 32, 94. Bom, Tonho, 32, 94. Gol no 1791, livre pouso, 100 graus, 14 nós. Baixado, travado, livre pouso, na 10. Mano, 979. Prossiga, Tan. É, duas filhas da cabeceira do lado esquerdo, tava com laser, ok? Ah, não entendi, confirme? Tinha laser, raio laser, a duas filhas da cabeceira, do lado esquerdo. Ok, ciente. Salve Salvador, boa noite, o Tan, 3294, 3294, boa, prossegue via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 3, 3, 2, 4. Tá pronto, não pode esperar. Ô, meu, quem chamou o seu né? Epa, tá pronto, não pode. Tá ali em mantém. Ele mantém 6259. O 971 no solo 34, solo 219. 219, boa noite. Eu só logo no 971 no livrão. No 971, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 01. Alfa Juliette, posição 1. É isso. Confirme? Nada livre pouso, vento 100 graus, 13 nós. Tá. Che. Bandeira 6259 livre decolar, vento 090 graus, 13 nós.